Agora, o seu rádio entra no clima da verdadeira música sertaneja. Programa Brasil Caboclo. Os grandes clássicos da música sertaneja, os grandes nomes e os grandes sucessos da música sertaneja de raiz. Programa Brasil Caboclo. Agora, no seu rádio. Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos iniciando por aqui mais um Brasil Caboclo, nesta manhã gostosa, nesta manhã em que você vai estar conosco durante 2 horas, viu? Luiz Fernando tá por aqui com essa equipe bacana de trabalho, tem a Sidoca ali na cozinha, tem o Filipão e o Paulinho na parte técnica, o Paulinho na central e o Filipão na máquina do som, não é isso? E você acompanhando a gente daqui durante 120 minutos, daqui 2 horas acaba nosso programa, não é? Aí vem mais um campeão de audiência, mais um amigão que vai te fazer companhia aí pela rádio que você gosta de ouvir. Vamos começando o nosso programa de hoje com as boas do passado, com os modões de viola para você matar a saudade. Para o alto eu nunca posso parar. Comigo é no 9999, eu vou contar. Meus versos tem 99, nenhum 9 vai faltar. Eu vou dar o resultado que os 99 dá. Eu nasci no dia 9, 9 horas fui pagão. 9 padre, 9 igreja, 9 vezes fui cristão. Eu entrei em 9 escola e aprendi 9 lição. Eu ganhei 9 medalha, quebrei 9 campeão. 9 baiano valente, junta 9 valentia. 9 susto, 9 choro, correndo 9 família. 9 baiano pulando, corta 9 ferro fria. 9 facão tatinino, 9 bainha vazia. Entrei 9 pagode, topei 9 valentão. 9 tapa e 9 tombo, 9 caboclo no chão. 9 processo correndo e trabalha 9 escrivão. 9 ordem de surtura, 9 advogado bom. 9 namorada, 9 vezes fui casado. 9 sogra e 9 sogro, 9 lar abandonado. Quando foi no dia 9, tomei 9 cabra armado. 9 tiro eu dei pra cima, fiz correr 9 cunhado. 9 As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Adivinhava quando às vezes eu te chamava de mulher sem coração. Minha voz

do hospital, os meus amigos do supermercado, do armazém, a Sidoca deu risada. Sidoca, você viu o Sabiá hoje de manhã? Ele cantou de madrugada, o Sabiá? É, eu tava passando ali na porteira, o Sabiá tava cantando, né? Agora, pra quem que era que o Sabiá cantava, é que eu queria saber, né? Então a gente cumprimenta todo o pessoal aí. Ei, só faltava depois do Sabiá vir o João de Barro, né? É, o João de Barro vem depois do Sabiá, não é verdade, Filipão? O João de Barro canta depois aonde canta o Sabiá. Eita, música bonita, né? Essa música é linda, Onde Canta o Sabiá. Você já ouviu ou não? Qualquer hora nós vamos trazer aqui pro pessoal curtir, tá bom? E eu quero mandar um abraço muito carinhoso, muito feliz pras minhas amigas, pros meus amigos que nos ouvem. Tá aí a dona de casa levantando nesta madrugada, nesta manhã, preparando o café pro marido trabalhar. Tá lá preparando aquele cafezinho gostoso, adoçado com rapadura, né? Como dizia o Joanito, meu amigo Joanito, dos bons tempos da American Sat. Não é verdade? É, o Joanito trabalhou conosco lá na American Sat. Ele fazia o programa Classe A, programa da música sertaneja. E o Linha Sertaneja Classe A passou pela Rádio Record com o Sebastião Vitor, pela Rádio Record também com o saudoso José Russo, que depois foi para a capital, junto com o Zé Bétio. Quem não se lembra do Zé Bétio, né? Zé Bétio, eu gostava de ouvir o Zé Bétio de madrugada, viu? Ele pegava, jogava água lá, falava pra comadre, joga água no compadre aí, vamos fazer esse caboclo levantar. Eita, beleza. Tinha o Guerino, lá que fazia lá o nenê lá do Zé Bétio, e tinha o Rufino também, né? Já o Rufino já faleceu faz muitos anos. E depois, gente, o Linha Sertaneja Classe A foi apresentado pelo nosso querido e saudoso Carlito Martins, né? Que participou durante muitas gravações aí com a dupla Tonico e Tinoco. Era ele que fazia as declamações aí dos discos do Tonico e Tinoco, Carlito Martins. Vamos trazer música, ô Filipão? E eu vou tomar daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco ainda não é hora de tomar um café, não. Daqui a pouco vamos trazendo mais músicas para os nossos amigos curtirem aqui no nosso programa. Na volta daquela estrada, bem em frente, uma encruzilhada, todo ano a gente via. Lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro São João da freguesia. No meio tinha fogueira, em redor a noite inteira tinha caboclo violeiro. E uma tal de Terezinha, a cabocla bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era noite de São João, tava tudo no sertão, tava o Romão cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chico Mulato era o festeiro, caboclo bom, violeiro, sentiu frio seu coração. Tirou da cinta um punhal e foi os dois encontrar, o rival era seu irmão. Hoje na volta da estrada, em frente àquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão, por causa de Terezinha, essa tal de caboclinha, nunca mais teve São João. Da pera de beira de estrada, e vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada, por isso fico deserta. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores, mas quando Chico foi embora, na vila ninguém sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Tereza, com outro ela foi morar. E o Chico acabrunhado,

nós já estamos de volta com o Brasil Caboclo. Minha amiga, meu amigo, um abraço carinhoso, muito bom dia para você que está nos ouvindo. Eu tô querendo tomar um café adoçado com rapadura, vamos ver se a Sidoca já preparou. Ô Paulinho, você que tá aí do outro lado aí do estúdio de gravação, dá uma olhada lá se já saiu o café, que tá demorando muito hoje, rapaz. Vou começar a fazer protesto aqui, viu? Vou ter que protestar, né? Fazer que nem o povo, tá protestando, tá reivindicando os direitos, né? Protesto, mas sem vandalismo, né, gente? Por favor, né? Vamos conservar o patrimônio público. Eu acho que nós temos realmente que reivindicar os nossos direitos. Passou da hora, passou do prazo. Mas vamos reivindicar com cautela, com classe, não é verdade? É que no meio da população que tem classe, tem sempre os vagabundos, né, ô Filipão? Não, não, você não, você é trabalhador, rapaz. Você tá levantando de madrugada para trabalhar, isso é prova que você é um trabalhador honesto, não é vagabundo, né? Você não tá no meio dos vândalos lá, dos tranqueiras, né? Não é verdade? Fica lá aprontando, quebrando loja, jogando pedra em carro de polícia. Você acha que isso é coisa de gente que presta fazer uma coisa dessa? Isso é coisa de nego vagabundo, né? É um cara que não tem caráter, vamos falar a verdade, né? É ou não é? A população realmente tá certa, mas puxa vida, né, gente? No meio de tanta coisa, a população tá pedindo aí justiça, e aí essa tranqueiraiada, essa bandidagem fica se infiltrando no meio pra aproveitar do ensejo, pra colocar as manguinhas de fora, né? Vamos falar as cuecas de fora, né? Infelizmente. Bom, vamos tomar um cafezinho adoçado com rapadura aqui? Tá chegando pra nós? A gente volta já com mais Brasil Caboclo pra você. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Eu estou contente de estar aqui junto de vocês, gente, trazendo aqui músicas da saudade, recordações do sertão, pra gente matar a saudade, não é? Eu vou trazer música gostosa pra cantar aqui, vem... Ei, rapaz, essa música aqui fazia tempo que ela não aparecia, hein, ô Felipe? Eu tenho pelo menos uns 10 anos que eu não escuto essa música aqui. Você deve ter desenterrado esse disco lá do fundo, lá, né? É, eu tô percebendo que você tirou a poeira... Tá empoeirado, tava muito bem guardado lá no fundo do baú, e aí você já aproveita para tirar a poeira do disco. Vamos trazendo aqui mais canções do sertão para você. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Caboclo, o sertão canta aqui no nosso programa, né? As músicas da recordação e da saudade. Você vai matando a saudade, você vai recordando, e eu com você, você comigo. Vamos trazendo música, música bonita pra cantar, gente boa pra cantar no nosso programa. Coitado do Zé Marreiro, que já foi bom boiadeiro e agora não é mais nada. Hoje vive aborrecido no seu rancho escondido, lá bem longe das boiadas. Vou contar o seu passado. Esse moço era casado com uma linda caboclinha. A cabocla era um amor, e mais linda que uma flor, se chamava Mariquinha. Ele transportava gado de Goiás pra outro estado, demorava pra voltar. Mas também quando voltava, já de longe ele tocava o berrante pra avisar. Ela conhecia o toque, sem fazer nenhum retoque, dava um pulo no instante. E alegre ela corria para o se ouvia o chamado do verão. Recorrendo em desparada pra alcançar ele na estrada, em tamanha ansiedade. Dava um bote que nem louca pra beijar ele na boca, na loucura da saudade. E um dia ele chegando e o berrante arrepicando, e jamais foi atendido. Apareceu uma vizinha e contou que a mariquinha já então tinha morrido. Foi assim que ele sumiu, nunca mais ele se riu, desse dia por diante. Ainda guardo na memória, não esqueço a história do silêncio do berrante. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. No céu, as estrelas brilhavam, clareando um caminho de luz, esperando a passagem de um santo que Deus para a glória o conduz. Foi no dia 16 de junho, o céu de nuvem cobriu. Na cidade de Tambaú, o povo se reuniu para ver o santo padre que do mundo se despediu. Foi morar bem junto de Deus, pelo bem que na terra cumpriu. Cidade pequena, onde ele ajudou a pobreza, os romeiros chegando de longe só encontravam uma grande tristeza. Não puderam ouvir mais Padre Lima, aquele santo de pureza. Só vir a sua casa modesta, relíquia de sua nobreza. Fazia milagres na terra, por ser um ministro de Deus. Hoje já mora no céu, porque ele bem mereceu. Todo povo espera com fé, lá do céu mais um milagre seu. Porque nos corações dos fiéis, Padre Lima ainda não morreu. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. Música.

uma semana de festa ao povo ali moradores. Meu bairro teve a vitória, assim termina a história dos cavalos corredores. Brasil Caboclo. Do Paraná, vou contar o que a sucedeu. Uma jovem paranista que ali desapareceu, por causa de um namorado, a coitadinha enlouqueceu. Isto foi no mês de agosto, este fato aconteceu. Ai, ela entrou na mata escura, bem no centro se perdeu. Ela foi pra suicidar, mas sua coragem não deu. Por nome Curumba, junto com ela rompeu. No meio daquelas feras, o Curumba foi que valeu. Bem no pé de uma figueira, ela chegou e escureceu. Ali passou a noite inteira, na hora que amanheceu. Ai, ela viu um pavão gemer, ai, e seu corpo estremeceu. Por ela tá tão nervosa, ainda mais se entristeceu. Na casca de um palmiteiro, uma carta ela escreveu, reclamando a sua vida desde a hora que nasceu. Feliz quem morre criança pra não sofrer que nem eu. Esta sorte tão ingrata que não me favoreceu. Ai, e depois dessas palavras, suas forças enfraqueceu. A pobre caiu no chão, entregou sua arma a Deus. Na hora dela morrer pro Curumba, ela agradeceu. Obrigado, meu bom amigo, que muitas vezes me valeu. Você foi um companheiro que sempre me defendeu. Curumba deu um uivado, que até a mata tremeu. Ai, ela fez a despedida, paraíso, adeus, adeus. Deu um suspiro doído e na mesma hora morreu. Encontrar ela morta, os bugres se comoveu, por ver aquela formosura que a sorte não protegeu. Ali mesmo enterraram, que triste destino seu. Em cima da sepultura, um pé de rosa nasceu. Ai, tão bonito e tão formoso, e logo afloreceu. Essa rosa é a lembrança que esse anjo mereceu. Brasil Caboclo. Viajando nas estradas, Zé Roia na frente, tocando berrando, chamando a boiada, e Chiquinho sempre do lado, distraindo o gado, tomando cuidado, nas encruzilhadas. E nós três vivíamos tocando a boiada. Mais um dia, na invernada, deu uma trovoada, numa derriçada, o gado estourou. Nesse dia morreu Zé Roia, caiu do cavalo, foi dentro do vale, a boiada pisou. que eu e Chiquinho, tocando a boiada. Num domingo de rodeio, Chiquinho bebeu e não me obedeceu, pulou no picadeiro. Num relance, atirei na res. A vaca tremeu, mas no pulo que deu, matou meu companheiro. Eu fiquei sozinho, tocando a boiada. Viajando nas estradas, não toco berrante, nem vejo lá diante meus dois companheiros. Desse trio ficou a saudade, em toda a cidade o povo pergunta dos três boiadeiros. Eu fiquei sozinho, tocando a boiada. Eu fiquei sozinho, boiada. Depois dessas gravações maravilhosas, dessas músicas lindas que eu curti, que você também curtiu, e nós matamos a saudade. É sempre um prazer, não é? Nós estarmos por aqui junto de vocês. E a gente já está fechando a primeira hora do nosso programa. Nós vamos tomar mais um cafezinho adoçado com rapadura e daqui a pouco nós voltamos para dar início em mais uma hora do nosso Brasil Caboclo. Brasil Caboclo, um programa feito pra você, por você. E nós já estamos abrindo a segunda hora do nosso programa, já estamos de volta nesta semana, neste dia gostoso. Queremos cumprimentar meu amigo, minha amiga, meu povo, minha pova, como diz o outro lá, com muito prazer, né? Muito bom dia, minha gente, para vocês que ligam o rádio agora, que não acompanhou a primeira hora do programa, mas vai com a gente na segunda, não é? E claro, nós ficamos muito felizes de saber que vocês estão com a gente. Vamos trazendo música para tocar, Felipe. Tem música bonita aqui no nosso programa que eu tenho certeza que você vai gostar aqui no nosso Brasil Caboclo. Na querência que eu estou morando, eu conheço uma flor de mulher. Ela vive me olhando ligeiro, demonstrando assim que me quer. Alguns dizem que ela namora, mas ainda não sei com quem é. Qualquer dia eu suspendo essa prenda na garupa do meu pangaré. O sujeito que foi noivo dela diz que vai dar um tiro em meu pé. Valentia pra mim não resolve, vale provo se alguém quiser. Não adianta querer me por medo, eu enfrento o perigo que vier. Pois eu levo comigo essa prenda na garupa do meu pangaré. Resolvi a mudar de querência, longe

José Pretinho chamou o senhor José Ferreira, bailarina está quebrada, desculpida brincadeira. É isso aí, meus amigos, é o Brasil Caboclo, você nos ouvindo aí pela sua rádio preferida, pela emissora que você gosta, pela emissora que, claro, é uma audiência total aí na sua cidade. E a gente agradece você que retransmite nosso programa, essa rede de emissoras, aí pela internet, pelo rádio, que nos dão, né, esse prazer de colocar nosso programa ao ar. Muito obrigado, viu? Vem chegando música gostosa que o meu amigo Paulinho e meu amigo Felipe já preparou para tocar para vocês aqui no nosso Brasil Caboclo. Caboclo. Desde bem pequenininho eu já era inclinado pra mim ser um boiadeiro, sempre fui apaixonado. Montava cavalo em pelo pra correr atrás do gado, pintava o sete no lombo e um pagão desarreado. Escondido do papai, se não era castigado, se a mamãe percebesse, o castigo era dobrado. Quando chegava da escola, fazia minha lição, depois fugia de casa com meu lacinho na mão. Descia pro bebedor pra esperar a criação. Eu ia treinar no laço pra seguir a profissão. Pegava mestiço a unha no meio do capoeirão. Muitas vezes me machuquei, nunca dei demonstração. Me

Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio. Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de sete cabeças, também mato e não alejo. Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito, a vaca já foi pro brejo. Seu dia começa bem melhor. Programa Brasil Caboclo. Desprezado, hoje ninguém mais se lembra que você abria a picada, abrindo novas estradas, formando vila e povoado. Meu velho carro de boi, tantos anos, o progresso comandando no transporte do sertão. Hoje é um traste velho, apodreceu no relento, no museu do esquecimento, na consciência do patrão. Meu velho carro de boi, a sua cantiga amarga, no peso bruto da carga, o seu cocão rígido. Meu velho carro de boi, quantas coisas você retrata, a estrada e a verde mata, e o tempo do meu amor. Meu velho carro de boi, é o fim da estrada comprida, puxando a carga da vida, a mais pesada bagagem, e abraçando o cabeçalho, o nome do boi dizendo, o carreiro foi morrendo, chegou no fim da viagem. E nós já estamos de volta, meus amigos, depois dessas músicas lindas, dessas canções maravilhosas que vocês ouviram, a gente está aqui com o nosso Brasil Caboclo nesta manhã muito gostosa, de muita alegria e muita festa para você. Nós vamos tomar agora o nosso último cafezinho adoçado com rapadura e daqui a pouquinho a gente volta com a última sequência do nosso programa de hoje. Nós já estamos de volta, gente, com o Brasil Caboclo na última meia hora do programa e eu quero agradecer a todos que nos acompanham durante toda a semana. Toda semana nós estamos por aqui levando o que há de melhor na música sertaneja verde e amarela. Tem música para tocar aí, Filipão? Tem músicas boas, é porque os nossos amigos querem ouvir música. E música é aquilo que satisfaz o nosso coração, o nosso sentimento, não é isso? Como dizia o Ted Vieira, não é isso? Grande compositor já falecido da música autêntica sertaneja, Ted Vieira, José Fortuna, tantos outros. É, o outro lá, como é que é o nome dele, rapaz? O Goiá, lá de Coromandel, nas Minas Gerais. Ei, saudade, hein, do Goiá. Quantas músicas bonitas do Goiá. Nós já tocamos Goiá aqui, sabia? Já tocamos Goiá, aquela música Nossa Homenagem é do Goiá. É, nós já tocamos aqui no nosso programa, viu? O Goiá em duas vozes. O Goiás já gravou com o Palmeira, sabia? Desculpa, gravou com o Biá. Não, Palmeira não, ele gravou com o Biá. Biá e Goiás. Nós temos esse LP aí, viu, Felipe? Tá lá guardado, lá na discoteca lá, viu? É, esse disco tá bem guardado, que é pra você não estragar, tá certo? Um dia eu vou arrumar uma gravação dessa, porque esse LP aí você não vai tocar não, tá? Esse disco é muito raro, viu, amigão? Esse você não tá tendo cuidado, porque eu já vi um disco ali que a capa rasgou, e aí a gente tem que pegar no seu pé pra você cuidar, porque isso aqui não é produto de bar não, rapaz, isso aqui é produto caro, viu? Então toma cuidado com a discoteca da rádio aqui, daqui a pouco eu vou falar pro meu diretor ali, viu? Meu diretor, você não tá cuidando dos LPs da rádio, viu? Vamos tocar música aqui, ô Felipe. Filipão já preparou mais canções boas aí pra nós? O Paulinho falou que vai trazer aqui um cafezinho pra mim. É, enquanto vai tocando essas músicas bonitas, eu vou tomando um café que a Sidoca preparou pra nós, não é isso? E vocês vão curtindo aí o melhor da música raiz aqui no nosso Brasil Caboclo. Brasileira que tá firme e não cai. Larilarai quer dizer simplicidade. Larilarai é caboclo de verdade. Larilarai no sertão e na cidade. Larilarai quer dizer brasileira. Brasileira que tá firme e não cai. Larilarai quer dizer homem direito. Larilarai é mulheres de respeito. Larilarai é viola sem defeito. Larilarai é o coração do meu peito. Uai, uai, eu sou do larilarai. Uai, uai, eu sou do larilarai. Melodias brasileiras que tá firme. Larilarai, não deixo cair no chão. Larilarai, melodia do sertão. Uai, uai, eu sou do larilarai. Uai, uai, eu sou do larilarai. Melodias brasileiras que tá firme. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Eu a recebi uma carta, foi meu bem quem me escreveu. Abri a carta pra ler a minha coragem. Só pude ler duas. suas linhas. Minha vista escureceu ao ler a triste notícia que meu bem desprezou. Golpe doído que meu coração sofreu, imaginei a minha vida, o que será que aconteceu? Na carta não explicava que plano novo era o seu. Cumpriu o juramento que a ingrata prometeu. Daquele dia em diante dobrou o sofrimento meu. Acabou minha alegria, meu viver se entristeceu. Mas homem deve ser homem, cumprir o destino seu. Dei ela por esquecida e disse o derradeiro adeus. Certo dia, outra carta apareceu. Na carta vinha dizendo do que fez arrepender. Eu mandei dizer pra ela que siga o caminho seu. Você pra mim morrer. As melhores músicas você ouve aqui, Brasil Caboclo. Bye. gritando com os boi, tocando berrante. Programa Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. E depois daquele sonho lá da Serra dos Cristais, quando passou mais de um ano, eu mudei meus ideais. Me tornei um assassino, amigo dos marginais. Atravessei Mato Grosso pra voltar pra Goiás. Fazenda junto com meu capataz, minha filhinha doente, meu desgosto foi demais. Estava desenganada dos órgãos medicinais. A minha esposa em delírio chora, vai tristezar. Minha filhinha. Tenho fortuna, tenho dinheiro, tanto dinheiro, tenho tudo. E ao mesmo que não ter nada, ao ver minha filha assim desenganada. José, você se tornou cruel. Você hoje é um assassino. Você tirou tantas vidas inocentes, José. Medite um pouco. Tudo isso pode ser castigo de Deus. Não fale assim, mulher. Deus não vem me ajudar. Para ganhar o pão eu tenho que trabalhar. Que disparate, tu me irritas. Se minha filha morrer é porque tinha de morrer. Não fique repetindo Deus. Você não acredita, mas essa imagem que está em minhas mãos vai salvar a minha filha e ela vai atender. Capataz, tome esta imagem das mãos desta cretina. Já vai, patrão. Sua mulher está brava, hein? Já que o senhor mandou, eu vou amansá-la. É pra já. Valei-me, Santa Madalena. Papai, mamãe, estou curada. Estou curada. Foi um milagre. Ouvi um som de um berrante sumido na imensidão. Vi minha filha corada e chorei de emoção. Ajoelhei soluçando, a ela pedi perdão, a rainha dos boiadeiros da nossa grande nação. E tá aí, minha gente, já estamos de volta com o nosso programa, essas músicas lindas, hein? Que nós ouvimos, e eu fico muito contente, porque são músicas que tocam o nosso coração. São músicas que falam do sertão, que falam da verdadeira raiz do sertão, não é verdade? É como diz o meu amigo, um amigo nosso que tem um programa de música raiz também. Essas são as músicas autênticas sertanejas, né? Não são as músicas hoje comerciais, que é o sertanejo universitário, que não tem nenhuma letra. Eles só dizem a mesma coisa, não é? Não muda nada. É, mas a música raiz não. A música raiz, ela fala do campo, ela fala das belezas do sertão. Enquanto esse pessoal fica aí uma temporada na praça, Maria Cecília Rodolfo, esse tal desse Luan Santana aí, né? E esse pessoalzinho aí que é pessoal da mídia, pessoal do momento. Tião Carreiro e Pardinho fica pra sempre, Zé Fortuna fica pra sempre, Tonico e Tinoco pra sempre. São pessoas que é o marco da história da música sertaneja. E no meio dessa porcariada, né, de agora, tem gente boa, né? Tem um pessoal bom ainda que gravam

sepe eu não tenho medo de nada, nem do saci, nem do capeta. Eu ando no meu destino, sobração nós não enjeita. Aê, de nome de campeão, ai não, é pra qualquer sujeito. Eu gosto de escutar a conversa que tem proveito. Repetir palavra em moda, na minha opinião é defeito. É uma coisa ignorada, não podia ser assim. Eu também não sou muito bom, mas fazer moda eu me ajeito. Aí na festa que eu chego e canto os campeonato passa estreito, mas não tem que achar ruim aqui, por nós é deste jeito. Suspender a viola é bobagem, pra cantar nós temos que... E assim, meus amigos, nós finalizamos o Brasil Caboclo de hoje, querendo agradecer você pelo carinho da sintonia, pelo carinho da preferência. Meus amigos Felipe e Paulinho estiveram aqui no comando do som, da parte técnica. Vamos agradecendo a Deus e Nossa Senhora Aparecida por mais um dia de saúde, mais um dia de vida, mais um dia que pudemos estar com vocês. A Sidoca esteve lá preparando o nosso café. Semana que vem a gente volta. Um beijo para você, meu amigo. Bom final de semana, de muita alegria, muita prosperidade para você e sua família. Aquele abraço. Tchau, tchau. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo.